gosto muito, porque faz parte da história. Hoje eu tô mais no ramo de jogos de história. Já zerei Red Dead, The Witcher, vários Assassin's Creed. Então, não é muito meu nicho, mas, pô, juntar quatro amigos. Faz, vamos montar um squad no CS, no Fortnite. Qualquer jogo de tiro, mano, qualquer jogo com os amigos. É legal. Às vezes a pessoa se deixa passar pela nostalgia.